Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, estamos de volta, mais um episódio, mais uma semana, trazendo novamente, ó, time completo e muitos assuntos legais pra gente falar. Inclusive, eu tô pressentindo que nesse episódio vai haver bastante discordância entre nós três, já deu pra sentir pelos papos que estavam rolando antes da gente começar a gravar. Eu sou Giliar Lopes, aqui direto de Vancouver, e tenho o prazer, a honra, o orgulho de receber aqui no podcast ninguém menos do que Rafael Kunen, game designer da Gameloft em Toronto. E aí, Rafa, tudo bem? Beleza, cara, mas não precisa exagerar tanto assim. Não precisa fazer média, né? Então, Rafa, você é o meu preferido, você sabe, mas temos aqui também, direto de Montreal, ele que é programador da BioWare e contribui, né, de vez em quando aqui com o podcast, Fernando Seco. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, Giliar. Tudo bem com você? A Rafa tá te tratando bem aí em Vancouver? Tá, não posso nem sentar de tão bem que tá me tratando. Ah, tá. Você tá sem cadeira, isso que você quer dizer, né? Tem uma cadeira aqui, só que bem ergonômica, tá? E aí, cadeira? Tá bem? E aí? Não, então, ó, besteiras à parte, se dá pra ver que a gente não consegue mais inventar coisas pra fazer essa abertura, que a abertura é a parte mais difícil. Como assim, abertura é a parte mais difícil? Eu achei que você já era prático nisso, velho. Já tinha prática, né? Ah, estamos inspirados hoje pra falar de assuntos, eu acho, também inspirados, né? Mas, então, vamos cair, entrar de cabeça, né, Seco, no assunto. Pô, achei que você ia falar cair de boca no assunto. Pois é, você que me deixou com a mente perturbada, tá vendo? Vambora. E o assunto de hoje começa com a gente falando dos jogos que a gente tá jogando, mas eu já sei que um jogo em particular vai nos levar para o assunto principal da semana. Então vou deixar o nosso evangelizador aqui, Rafael Kunen, pregar para nós porque nós deveríamos jogar o novo jogo preferido do mundo inteiro, do ano, da semana dele. Bem, well said. Tô jogando Helldivers no PlayStation, ele é crossplay, né, nas três plataformas da Sony, PlayStation 4, PlayStation 3 e PlayStation Vita. Ou seja, qualquer um pode jogar em qualquer plataforma, pode jogar ao mesmo tempo. Ele é basicamente um twin stick shooter, mas ele é total friendly fire, assim, amigos podem se matar simultaneamente. E isso gera um nível de estratégia no jogo que eu nunca vi num jogo multiplayer desse tipo, assim. Tudo no jogo gera, é moldado pra isso, assim. Tudo no jogo é pra tu tomar cuidado onde tu tá atirando, onde tu tá indo e tal. Ele força os jogadores a ficarem numa mesma área do jogo. E gera colaboração, assim, num nível que se tu combinasse, não daria certo, assim, sabe? Eu acho que ele é um novo tipo de multiplayer. É a melhor experiência multiplayer que eu joguei nos últimos anos. Acho que desde Left 4 Dead eu não me divertia tanto jogando um jogo multiplayer. E eu sou um cara que eu não jogo muito multiplayer, assim. Eu prefiro single player, eu prefiro os jogos que eu sento, me concentro e jogo no meu mundinho ali. Mas esse eu fui convencido por um amigo meu, Daniel Medeiros, ele ouve podcast também. Ele me convidou pra jogar e quando ele fez esse pitch inicial do jogo pra mim, eu falei, não, cara, não tô afim de jogar isso aí não. Pode jogar com os outros teus amigos. Mas ele me mandou um vídeo, o launch trailer do jogo, assim, todo o concept do jogo é muito engraçado, assim, toda a história do jogo é bem engraçada. Isso me chamou a atenção, até quando eu joguei mesmo, foi quando eu me apaixonei pelo jogo, assim. O jogo é muito bom, cara, é muito bem feito. Os sistemas de jogo são simples, assim, não tem nada de muito extremamente complexo. Os sistemas de jogo são simples e quando tu entende ele, assim, como tu entende como jogar com outras pessoas e tal, ele fica muito legal. sabe? Pro jogo ser um jogo com sistema simples, qualquer um que entra sofre um pouquinho no começo, mas já imediatamente você se liga do que ele tem que fazer, qual é a parte de cada um no time, o que tu pode fazer, o que tu não deveria fazer, e se torna normal muito rápido, assim, porque são poucos sistemas pra entender, sabe? Mas ele é muito, muito divertido de jogar. Eu joguei um pouco hoje de manhã com o Fernando, acho que ele pode falar um pouquinho também da experiência dele. Ah, então, o Rafa ontem tava no Vita e recebeu uma mensagem, tipo assim, compra esse jogo agora, daí tipo... Já era tarde, então tá, eu acordei de manhã. O Rafa manda, né, a gente obedece. Pois é, é que assim, o Rafa, tipo, ele conseguiu balancear o crédito sobre indicar jogos agora. Ah, é? Conta essa história aqui, pra mim não aconteceu não, pra mim tudo que o Rafa indica, eu sempre pego com um grãozinho de sal, na verdade é um quilo de sal, porque ele toda semana ele tem um jogo preferido e não tenho dúvida que esse Helldiver é a mesma coisa, deve ser uma merda e ele tá falando assim só porque tá empolgado agora. Porra, Giliad, não é uma merda não, velho. Não, é bom, Giliad. Porra, Giliad, diz aí qual é o último jogo que eu te indiquei que é ruim. BioShock Infinite. É, você me indicou BioShock Infinite, mentira. Não indiquei. Deus. Não, por favor, não fala isso. Vai, Seco, fala de Helldivers então, deixa eu... Vai expular a pergunta então. Que pergunta? Não teve pergunta, vai, Seco. Então... Eu edito essa porra, eu posso tirar a pergunta. Bom, quando eu botei, quando eu vi o trailer, comecei a rir, porque eu não ia comprar sem ver o trailer primeiro, o Rafa é desconfiável, né? Então, aí quando... Então, exatamente meu ponto. Então, aí eu vi... Seus filhos da puta. Rafa, é que você tem o jogo favorito da semana toda semana, então é difícil, né? Eu não tenho culpa você ficar lançando jogo bom toda semana, pô. Jogo bom não, jogo foda, melhor jogo que eu joguei na vida. Não, mas então, assim, o trailer me ganhou pelo clima Tropas Estelares, assim, sabe? Olha. Join the Federation, kill bugs, won't you like to know more? Aí eu comecei a rir sozinho na sala, deu, então tá, tem que comprar. Aí, tipo, eu comprei e fui ver. A primeira parte dele me lembrou muito Alien Swarm, que foi um mod feito pra o Sorcian, uns anos atrás. Eu pensei assim... Eu acho que essa é a melhor comparação. O Alien Swarm é a melhor comparação se tu precisar usar um outro jogo pra comparar, assim. Então, eu joguei Alien Swarm com vocês na época, isso faz muito tempo, e, porra... Eu me enjoei rapidíssimo, cara. Não achei a menor graça. Então, Helldivers pra mim é a mesma coisa, cara. É uma merda, eu não vou gostar. Não ouçam o Rafa. Então, a diferença, eu também achei isso no começo. Ah, será que vai ser mais um Alien Swarm? Daí ele apresenta todos os sistemas. Depois que ele apresenta os sistemas, fica, ok. Aí quando você começa a jogar, colocar tudo junto, cara, tem muita estratégia, cara, no multiplayer. Aí a parte legal, acho que essa é a parte que me fez ficar jogando 3 horas non-stop. Eu achei legal também que o jogo é tão bem balanceado que mesmo tu tendo nível 1, 2, tu consegue jogar com o pessoal em nível alto e não ser o cara que atrapalha o jogo, entendeu? Tu vai poder contribuir em qualquer nível. É só não ser estúpido. É só tu não fazer merda que tu vai contribuir igual, assim, as armas não tem muito... Então, mas essa parte de não ser estúpido já fodeu pra mim. Ah, mas Giliad, sabe o que você pode fazer também? Não jogar. Você pode pedir pro teu cachorro jogar, talvez. Mascote. Aí. Mas achei legal, assim, cara. Sinceramente, acho que a sinergia do co-op é massa. Ó, eu de nós três estou mais bem posicionado pra opinar sobre esse jogo, já que eu não joguei. Então, eu vou. Cara, eu vou dizer pra você. Multiplayer Twin Stick Shooter. Quando eu li isso, já na mesma hora já me tirou de cabeça de comprar o jogo. Então, Rafa, por que eu deveria passar por cima desse preconceito que eu tenho desse gênero que eu não curto e comprar Helldivers? Porque eu acho que é a mesma coisa que se tu olhasse um jogo do tipo BioShock, um jogo em primeira pessoa em que você atira com armas e inimigos que vem na tua direção e tu parar de jogar porque tu já jogou esse jogo antes e tu não gostou, sabe? É um jogo genérico, um shooter genérico, tu não vai pegar e vai pular BioShock por causa disso. O jogo é muito mais do que isso, sabe? O jogo, ele usa um sistema core, que é um sistema do Twin Stick Shooter, como tu mesmo falou, mas ele é muito mais que isso, né? O sistema do Friendly Fire, do design dos inimigos, assim, que eles são feitos pra tu... os inimigos diferentes são feitos, de raças diferentes, são feitos pra tu engajar com eles de forma diferente. O design das armas, que elas... De como elas são diferentes no sentido de alcance, de spread... de Hate of Fire, e tudo isso contribui diretamente com o sistema de Friendly Fire, que tu tem que saber, dependendo do tipo de arma que tu está usando, onde que tu tem que se posicionar, para onde tu pode mirar, os veículos, a mesma coisa, assim, o sistema de suporte, que basicamente tu começa o jogo só com a tua arma e uma sidearm, né, uma pistola. E todos os outros itens do jogo, seja aí dos veículos, mechs, ou munição, tu tem que chamar um suporte aéreo, assim, que eles vão jogar do céu, que vai cair no chão pra tu pegar. E tudo ele, isso são, tu chama eles por um input no D-pad, assim, né, direcional, pra cima, pra baixo, direita, esquerda e tal. E isso gera uma dinâmica de urgência, assim, quando tu tá numa pressão, sendo swarmed, assim, sendo cercado por todos os lados, tu tem que executar um comando pra pedir suporte, sabe? E isso gera um estresse bom no jogo, assim, sabe? E que torna aquela vitória no final muito boa, assim. Tem um negócio que o Rafa falou aí que eu só queria já cortar pra falar, porque quando você tá executando uma missão, assim, tipo, não é só você aperta um botão e deixa a barrinha crescer, sabe? Às vezes tem que fazer smash no botão, às vezes tem que fazer sequência, por cima, pra baixo, esquerda, direita, pra baixo, direita, esquerda, pra cima. E, tipo, se você errar, tipo, tem um cooldownzinho, assim, você tem que começar de novo, sabe? E quando tem um monte de bicho vindo, assim, dá uma atençãozinha, assim, sabe? Então, tipo, tem um monte de mecânicas bem simples, mas ligado com os aliens e tal. Eu achei isso massa, assim, sabe? Então, é um take interessante, assim, de não... Várias pequenas mecânicas e todas elas combinadas, assim, elas não é sempre, sempre que eu vou na missão, eu aperto um botão e espero, sabe? Ou sempre que eu vou, tem que fazer input de negócio. Sempre que você vai, tem uma coisa nova, você tem que prestar atenção, tem que fazer. E cada, tipo, tem coisas, tem 5 ou 6 estágios, e cada estágio vem uma coisa nova, aleatória, assim, pra você fazer, sabe? Tipo, aperta botão, faz sequência, não sei o quê. É bacana isso, cara. Eu achei muito legal o metajogo também, no sentido de que a história do jogo é que tu até são os humanos da Terra, né? Da Super Earth, da Super Terra. E tem 3 outras raças alienígenas, né? Espalhadas pela galáxia. E elas estão, o teu trabalho, né, como soldado, como esse Helldiver, que é esse soldado de elite, é ir nesses planetas desses aliens e matar os aliens, né? De acordo com a língua do jogo, é levar a democracia pra eles. O teu trabalho é espalhar a democracia pela galáxia, sabe? E daí o metajogo é que quando tu vai escolher o lugar pra jogar, né, tu escolhe primeiro uma região da galáxia, né? Ou seja, aí tu escolhe qual raça alienígena que tu vai enfrentar. Daí naquela área da galáxia tem vários planetas, assim, e cada planeta tem uma dificuldade, do Very Easy, que é a dificuldade 1, ao Suicide Mission, né, missão suicida, na dificuldade 12. Ou seja, cada planeta é uma dificuldade. Então aí tu escolhe a dificuldade que tu vai jogar, e cada planeta tem um prêmio que tu ganha no final por liberar o planeta, por levar a democracia pro planeta. Daí tu ganha um prêmio. Daí dentro do planeta tem uma sequência de missão. Normalmente é 2, 3, eu acho que às vezes até tem 4 missões. Que isso é o que tu vai jogar mesmo, né? Daí tu vai pro planeta pra jogar aquela sequência. Escolhe uma missão e dentro dessa missão tem uma sequência de objetivos. A missão, o mapa é gerado proceduralmente, então nunca é o mesmo mapa que tu vai jogar. E quais são as missões e a posição das missões no mapa também é gerada proceduralmente. Então, cada missão que tu escolhe, ela vai ser sempre diferente. E as missões, tem gente que reclamou da variedade de missões, mas eu acho a variedade boa o suficiente, sabe? Ela promove várias coisas de team play, assim, de tu ter que ficar no lugar, guardando uma base, que é o básico, assim, a missão mais fácil, mais básica, ficar no lugar enquanto tu é cercado por todos os lados por inimigos. Tem missão de escolta, que é levar um carro, assim, de um ponto até o outro, enquanto os inimigos vão atacando. Ou seja, tu tem que proteger enquanto se movimenta, né? E tem missões de levar um item de um lado para outro. Enquanto tu tá carregando o item, tu não pode usar as duas mãos para tua arma, então você pode usar uma sidearm, sabe? Tem missão de tu ter que hackear coisas para abrir um negócio que extrai recursos, assim, né? Porque, claro, tu não tá interessado nos recursos, tu tá interessado em levar a democracia para eles. Daí desliga as máquinas de petróleo, assim, que não é petróleo, né? Um recurso genérico lá. Que você também não tá interessado nele. Não, mas já que tu tá lá, né? Tu vai ajudar eles. Claro. Ligando. Tem vários tipos de missão. E cada missão tem uma mecânica legal, assim, de team play, sabe? Que tu precisa se organizar, porque tu tem que hackear, tu tem que proteger enquanto outro. Porque se tu tá hackeando lá, os inimigos continuam te atacando, sabe? Então tu claro. Tem que proteger eles, assim, eles vêm de todos os lugares, então tu seta torretas, assim, pra te ajudar a defender. Torreta também tem friendly fire, então tu tem que se preocupar com a posição que tu coloca a torreta, porque se ela tirar, ela vai te mirar, ela não vai mirar em ti, né? Mas ela vai mirar inimigo, se tu tiver na frente dela, ela vai te matar igual, sabe? Entendi. É, você diria, acho que o ponto principal de tudo que você falou, você diria então que esse é um exemplo de jogo que pegou um gênero que talvez tenha pessoas idiotas no mundo que tenham preconceito com esse gênero, né, pessoas que não merecem nem, entendeu, serem citadas aqui, e ele trouxe twists suficientes e variedade, igual você falou, tanto de missões, quanto a questão do Friendly Fire me parece a grande feature que diferencia, né, e torna as estratégias emergentes possíveis nesse jogo. Fez isso com um gênero e por isso ele vale a pena pra jogar, até mesmo pra quem não gosta desse gênero. Cara, tem cenas que acontecem, quando eu jogo com um grupo de amigos, a gente tem um grupo de 4, assim, que é o máximo do grupo, né? E a gente joga dificuldades mais altas, assim, a gente joga na dificuldade very hard, e a dificuldade daí pra cima, dificuldade 7 pra cima, né? E daí a gente. Isso torna a missão muito intensa, assim. Cada missão é uma história que a gente tem pra contar pros amigos, porque é tudo gerado, gera esse gameplay emergente muito legal. Tem uma cena que foi memorável, que a gente queria ter gravado no PlayStation, mas a gente não achou a cena depois, acho que passou muito tempo, né? A gente só grava os últimos 15 minutos, e a missão foi mais longa que isso, então a gente não conseguiu achar o vídeo. Mas foi uma coisa que a gente tinha que destruir uns ninhos, né, dos insetos, e tinha que botar uma bomba, né, daí a bomba a gente chama de suporte aéreo, daí a bomba cai, assim, tem que ligar a bomba, e daí ela vai explodir uma área inteira e vai matar todo mundo que estiver ali, né, amiga, aliado ou não. Sim. E daí a gente tava lá protegendo a área, porque se a gente deixar a bomba ali, os inimigos vão destruir a bomba, e a bomba não vai explodir. Então tu tem que ficar protegendo a área, né? A gente lá se protegendo a área, daí um dos nossos amigos chamou a bomba caiu, a gente protegendo, sabe? Daí um falou assim, vamos abrir um espaço pra gente poder correr, né? Daí pra gente poder ativar a bomba. E daí o outro pegou esse ali e pegou assim, ah cara, agora eu já liguei. E a gente tava no meio da outra. Daí o Zola, corre, corre, daí corre pra onde? Daí todo mundo correu pra um lado qualquer e a gente não reparou que o lado que a gente correu era um beco sem saída. A gente se espremeu num canto da parede do beco sem saída e a bomba explodiu, assim, a centímetros da gente, o raio da explosão, sabe? Daí a gente, pô, escapamos por milímetros, assim, sabe? Foi uma coisa muito foda. Aquela assim. Cena de filme do cara dentro do túnelzinho, assim, o fogo da explosão vindo na direção dele, assim, e aí acaba logo na nariz exatamente, dele, assim, em volta. Exatamente, pô, muita cena, assim. E toda missão, depois que tu cumpre os objetivos, tem que fazer a extração, né? Tu tem que ser extraído da missão por uma nave que vem te buscar. Você tem que ir no lugar, tu chama a nave, e a nave demora um minuto e meio, mais ou menos, pra chegar. E nesse tempo, os inimigos se ligam que tu estás querendo fugir e vão tudo na tua direção, né? De todos os lados. Eles têm que proteger a landing zone com tudo. E nesse momento, tu provavelmente já tá com pouca munição, sabe? Já tá... E ele tem que chamar suporte de munição e tal. Teus veículos provavelmente já foram destruídos tudo durante a missão. Daí fica aquele negócio tenso, assim, de a nave chegando. E daí a nave vem, os inimigos vindo, assim, daí um morre, daí volta pra pegar o amigo, sabe? Daí, pô, escapa, assim, com aquela música épica no final, sabe? Sempre tem. E, pô, é muito foda, cara, é muito bom. Olha, cara, eu vou dizer pra você que você tá quase me convencendo que eu já devia saber melhor, né? I should know better. Mas, tudo que vocês falaram, eu acho que até ficou perdido um pouco na nossa conversa. É um negócio importante que você citou lá no começo do BioShock, por exemplo, como um outro exemplo de jogo que parece que faz isso que você tá dizendo que o Helldivers faz. Que é pegar um gênero que talvez você já ache que já conheça tudo daquilo, e trazer um jogo que faz um disruption daquele gênero, né? Traz um twist diferente, seja em features, seja em conteúdo. Então o BioShock pra mim foi muito isso, foi igual você falou. Era um shooter, mas ao mesmo tempo não era, assim. Ele ser shooter era a coisa menos importante do jogo, e o que era mais importante era realmente o conteúdo, né? No caso do BioShock, tanto história quanto a história que não está contada em texto nem em diálogo, que é a história do environment, né? Acho que o BioShock é um dos melhores jogos que fez contar histórias através do environment. Você chega num lugar e você vê a merda feita. E aí você começa a descobrir como que a merda aconteceu. E isso pra mim era a parte mais interessante do jogo. Além de vários personagens memoráveis naquele jogo, né? De cada pedaço de Rapture que você explorava, tinha um cara mais maluco do que o outro, ou mais filho da puta do que o outro. E era, assim, você descobrir isso tudo, passar pelo perrengue que o personagem principal passa pra descobrir de onde ele veio e por que ele tá ali, foi fascinante mesmo. E pra mim, assim, né, a gente elegeu o melhor jogo da geração passada, não foi à toa. E você falar isso de um shooter, né, ou de um jogo que seria classificado como shooter, já te mostra, assim, que ele é uma coisa diferenciada. E eu acho que isso daí, cara, poucos são os jogos que conseguem fazer isso. E quando eles conseguem trazer um twist, uma ruptura de um gênero estabelecido, cara, isso daí tem um valor imenso, assim. E na indústria a gente reclama tanto que falta inovação, que falta coisa legal, bonita, diferente, que é tudo sequência do anterior. Mas quando acontece isso, a gente realmente tem uma joia nas mãos. Quando você tá falando do BioShock, você fala do BioShock Infinite, né? Não. Tá cada vez mais difícil definir jogos por um gênero só, por exemplo, shooter ou action adventure, ou tipo, isso não significa mais nada, sabe? Pode ser um action adventure bosta e pode ser um jogo que definiu como se joga videogame, sabe? Uhum. Pode, né, é muito difícil dizer, tu perguntar, pô, como é que é esse jogo aí? Tu dizer, é um twin stick shooter. Vou passar, porque não tô afim de jogar, sabe? Pô, por isso tu vai perder um puta jogo, tá ligado? Se tu definir o jogo só por isso, decidir não jogar por causa disso. Mesma coisa, se tu perguntar, esse BioShock aí, o que que é? Ah, é um FPS. Eu já jogo Call of Duty, não preciso jogar BioShock, sabe? Vai perder um dos melhores jogos já feitos, sabe? Você falou de Action Adventure, talvez é o melhor gênero que exemplifica isso, que tá um balaio gigante onde entra muitos tipos de jogos com muitas experiências diferentes, entendeu? Você diria que, sei lá, Far Cry, Tomb Raider... Far Cry pode ser shooter, mas... Tomb Raider, Shadow of Mordor... São só os recentes que eu lembro, assim... Os jogos estão diferentes um do outro... E são classificados como Action Adventure, sabe? Tem desde os péssimos até os ótimos, sabe? Você pode pegar os Assassin's Creed, que é tudo repetido, a mesma coisa, pra mim, pelo menos, ultimamente, tem sido. E você compara com o Shadow of Mordor, por exemplo, que... Entendeu? Pegou até um monte de coisa emprestada, mas mostrou que você consegue inovar ainda nesse espaço e fazer um jogo que, enquanto que os Assassin's Creed me parecem assim uma coisa assim maçante, de um monte de coisa no mapa ao mesmo tempo pra você ir buscar e nada te interessa de fazer, entendeu? O Shadow of Mordor, tudo que ele te dá é interessante de fazer por causa daquele sistema dos orcs e tal, de estar sempre matando os orcs, os generais e tal. E mostrando isso, que você, dentro de um gênero já que você acha que já sabe tudo sobre ele, pode ter muita ainda inovação, muita disruption mesmo, né? Vocês conseguem pensar em mais algum jogo aí, seco talvez, que faça isso também, num gênero estabelecido e tal? Recentemente, eu acho que um que me surpreendeu um pouco foi o sistema de traits do Rogue Legacy. Que eu achei que, tipo, no começo, assim, tava meio maçante, assim, sabe? Depois eu entendi como cada trait dos personagens fazia o jogo ser completamente diferente cada vez que eu jogava, sabe? Tipo, que no Rogue Legacy, pra quem não sabe, você fica dando... você ganha level e tudo que você ganhou é seu, mas se você morreu, você perde, tipo, aquele personagem, daí um outro nasce. É como se fosse uma... Você pode, na verdade, escolher, né, entre três cada vez que vai nascer, dependendo... Justamente esses traits é o que vai fazer você escolher qual você quer pra jogar a próxima vez. Tem uns engraçados, assim, tipo, que são bem bombas, assim, que é... Ah, você tem que jogar de cabeça pra baixo o jogo inteiro, sabe? Ou o daltônico, que vê tudo de preto e branco, que é mais cosmético do que outra coisa, mas também é interessante. Aí tem teve uns muito legal, tipo, o cara lá, tipo, pé leve, né? Tipo, que diabo pé leve? De repente você tá jogando, você pisa numa armadilha e a armadilha não... um ataque, não faz nada, assim, sabe? Assim, então é isso que serve. Tinha um também engraçado, que é o paranoico. Ele fica vendo inimigo onde não tem, assim. Esse é engraçado mesmo. Eu gostei de um que dava, tipo, você bate no inimigo e ele voa da tela, assim, sabe? Quando eu cheguei no final, final boss, assim, E tipo, eu tava tentando um monte de cara, eu pensei assim, ah não, se eu conseguir esse cara, daí tipo, um monte de gente morreu, daí eu tinha um upgrade lá que eu podia mandar rolar de novo os filhos. Uhum. Aí veio um ninja que tinha essa habilidade, sabe? Aí eu botei o boss na parede e fiquei socando o botão, assim, né? O boss voava e continuava voando, fiz ele um stunlock na parede lá e matei. E é legal, cara, porque dependendo do chefão, alguns traits faziam tipo, totalmente diferença, assim, sabe? Eu achei massa isso, cara. Eu achei refreshing, assim. É, sabe? E tem tantos, né? Uma variedade tão grande, tão interessante, todos eles, que tem essa coisa também de nunca ficar velho, sabe? Você sempre, cada novo run do Rogue Legacy pode ter uma coisa diferente, assim. Você pode experimentar, por exemplo, um trait que você nunca jogou antes, ou uma combinação. Entendeu? Ah, essa classe com esse trait parece que combina bem, assim. Eu curtia, cara, uma das coisas que eu mais gostava de fazer, igual você falou do Rogue Legacy, aí é só ficar experimentando os traits diferentes que tinha. Então, um outro exemplo que vê, assim, pra mim, tipo, tem gente que tá ouvindo que acho que nem vai saber que jogo é esse, né? Infelizmente pra eles. É, mas assim, muitos anos atrás, quando eu tinha cabelo, quando o Rafa andava de fralda... Mas você vai falar de um jogo de tabuleiro, né? Porque não tinha jogo eletrônico. Eu lembro que quando o Half-Life apareceu, tipo, só, tipo, aquela mentalidade Quake Doom pra todo mundo, né? Cara, Half-Life, tipo, era aquele adventure com história e, tipo, a maneira com que a AI foi bolada, assim, sabe? Tu tinha que ajudar a AI e todo environment tinha pichado lá, no Surrender, Freeman, né? E, tipo, é uma sensação de, tipo, tem alguma coisa muito grande acontecendo, assim, sabe? Se sentia muito especial. E depois eles fizeram um play que eu achei, até hoje eu acho genial, que é o Blue Shift. E o... eu não lembro qual que é o Opposing Force. Opposing Force, é isso. Que tipo, que você jogava a mesma história, mas de um ponto de vista diferente, cara. Ponto de vista, às vezes, dos inimigos, ou de alguém que tá envolvido com os inimigos. Puta, cara, isso pra mim foi killer, assim. E você via as coisas que aconteceram no Half-Life original acontecendo na sua frente de um outro ângulo, assim, era muito foda. É, o Half-Life realmente foi uma excelente lembrança sua, porque, pra mim, pelo menos... foi o primeiro jogo... eu adorava shooters nessa época. É, eu cresci com Wolfenstein, Doom e Quake. E eu, cara, sabe... consumia todos os jogos que apareciam na minha frente desse tipo. A id Software, pra mim, era mestre. Né? E o Half-Life foi o primeiro jogo que me mostrou que... vou botar aspas aqui, tá? Eu não precisava me sentir culpado por gostar de shooters. Se é que você me entende, assim. Eu não precisava... shooters não era um negócio mindless. Que eu, entendeu? Eu fazia só porque adrenalina pra caralho, era muito gostoso, sei o quê. Mas que não me... não, sei lá, não contribuía com nada. Não me acrescentava nada. O Half-Life acrescentou. Sabe? O Half-Life trouxe contexto, trouxe uma história foda. Trouxe a maneira como se apresenta a história muito foda. Que é todo do ponto de vista de um protagonista silencioso, cuja câmera nunca sai dos olhos dele, nem na abertura do jogo. É, que era uma sacada fantástica pra mim. É, foi o primeiro jogo que eu lembro que tinha personagens em volta de mim que se mexiam e tudo, e que eu não precisava matar. Que no, o objetivo deles estarem ali não era pra ser canon fodder pra mim. Não, era pra ter uma história, pra conversar, pra mostrar, entendeu? Até, né, um lado, vamos dizer, mais uma crítica, né, a muita coisa de ciência, de, entendeu, instituições governamentais de pesquisa e tal, e de, entendeu, como as coisas podem ser, entendeu, sei lá, sarcásticas lá dentro. Eu curtia isso demais, assim, o Half-Life, o conteúdo dele me mostrou, assim, ele abriu meus olhos pra shooters não precisarem ser só mindless fun, não que tenha nada errado com mindless fun, mas eu até então não achava que esse era um gênero de jogo que podia trazer algo a mais. Por exemplo, eu gostava muito de adventures também, e RPGs, obviamente, mas pelo conteúdo, pela história, pelo, entendeu, por me mover, por me, entendeu, acrescentar coisas e tal, e eu não achava que o shooter ia fazer isso nunca, e o Half-Life me mostrou isso, que é um negócio fantástico que ele fez. Pod Quiz. E pra quem não lembra, né, o Pod Quiz musical da semana passada foi esse aqui que vocês vão ouvir agora. Bom, o Rafa e o Fernando, nenhum dos dois conseguiu acertar. É, eu tive que dar a resposta para eles. Vou dar a resposta para vocês aqui também. O jogo da semana passada foi o Castlevania Symphony of the Night, clássico da série Castlevania, que é muito querida do nosso amigo Fernando Seco. Apesar de que o Drácula 3 é o seu favorito, né, Seco? Sim, senhor, senhor. Cansei de ouvir o Seco falar de Drácula 3. Puta que pariu. Agora, vocês deviam estar muito envergonhados, hein? Você e o Rafa, porque a galera toda em peso conseguiu acertar esse podquiz musical. Foi o mais fácil de todos os tempos, apesar de a gente só ter feito dois. Mas eu realmente achando que ia ser difícil. E praticamente todo mundo que comentou sabia a resposta. O primeirão de todos que respondeu pra gente no Twitter foi o Gustavo Pedralino. Parabéns, Gustavo. Você foi o mais rápido aí, o trigger happy desse podquiz musical. Mas aí também a galera toda que respondeu corretamente: Rafael Silveira, o Marcos Carvalho, Felipe Bacelar, o Bruno, o Gene, o Diego Prestes, o João Antônio Mendes, o Otávio Fidalgo, o Sérgio Quixino, o André Toshi Freire Miyamoto, deve ser primo do homem, o Dan Lost, o Gabriel Arones, o Jonathan Machado, o Nervous, Rafael Wilker, Luiz Contin e Carleira. Todo mundo aí que conseguiu acertar o podcast musical dessa semana. Então vamos ver se o próximo agora, que vocês têm até semana que vem para adivinhar, vai ser um pouquinho mais difícil. Vamos ouvir o podquiz musical dessa semana. E mais uma vez, olha aí, podquiz musical número 3. Tá fácil, né? Você que tá ouvindo aí já deve ter... já até gritado, né, pro podcast, já tá o jogo. Então, Seco, você sabe qual é? Não, senhor. Pô, mas tá muito fácil, você tinha obrigação de saber. Rafa, você sabe qual é ou não? Não. Sério? Porra, cara, eu acho que eu já vi em algum lugar, mas eu não tô conseguindo. Ó, eu falo com toda certeza, eu não preciso estar na sua pele pra saber. Você já ouviu. Garantido que você ouviu. Mas beleza, vai deixar aí um mistério, então. Até semana que vem, vamos ver se a galera descobre. Eu achei que ia ser muito fácil, mas... vamos ver, podquiz musical tá aí pra você. O podcast da semana então fica por aqui. A gente falou de um assunto bem legal, curti. Obrigado, Rafa. Obrigado, Fernando. E a gente volta semana que vem com muito mais assunto interessante. Esse que é o único podcast sobre desenvolvimento de games, onde você conversa em português com profissionais da indústria internacional. Um abraço para vocês. Giliar Lopes se despede e tchau. With flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Fade away and I have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into